62, solo aos 17 direito, 1211. Direita, Azul 5108, chame o controle de Salvador, 119, decimal 8, confuso. Azul 5108, identifique chegada a Mari, desça 050. Vou chegar a Mari, vai. Bruno 543, boa noite. Essa é a identificação, mantendo o voo 400 na posição Milta. Chame Brasília em 124, decimal 25, alterna 2655. Romeu, Romeu Golf, Torre, 1985. Romeu, Romeu Golf. Five, have a nice flight. Boa noite, você no pátio 3, acionado, tentando decolar para o Tina com 4 bordas. Decola com ProAçu, ok? Decola com ProAçu, 90 graus, 12 nós, Guardião 07. Gente, agora é de Torre, o Romeu, Romeu Golf, muito boa noite. Romeu, Romeu Golf, prossiga. Autorizado com o localizador, o Romeu Golf. Eu de voo 340 direto Bridge. Na posição Bridge, chame Centro Brasília, em 124, decimal 25. Gente, manda o Bridge, Bridge 2425, obrigado. Base pela direita, reporte base, baixado travado. Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf. Base pela direita, processo. Solo, Guardião 07. Agora, Sérgio, põe. Ah, fora de solo, Guardião 07. Aos 2-1, segue, comprou, falou, tá bom, chama controle 19-8, boa noite. Com a pausa do campo lá, chama o controle 198, Guardião. Controle Salvador, Guardião 07. 07, 500 pés, litoral em Torre, Dina. Tomarão Dina, o Guardião. Papa 17, baixar de pecado, o Romeu Golfo. Romeu, Romeu Golfo, livre pouso 17, 180 graus, 10 nós, 1020. Livre pouso 17, Romeu Golfo. Contact Brasília 12425 12655. Golfe aos 24, parte 5. Em frequência livre. Desça pra 2000 pés e 20 livres, LSX. 2000 pés e 20 livres, ativation centralizado, 08. Lanchas do 6983, acelera a identificação, mantém o nível de voo 300. Azul 6983. Golno 288 Central. Chame 7 Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. Até mais. 7. Com 08, Torre 1, 1895. 295, Guarani, com 08. Torre Valdor, boa noite, Azul 5108, estamos a 3 milhas do externo, estabilizado visual. Azul 5108, reporte baixar travado. Portarelo, baixar travado, 08. Travou 5108. 5108, livre de pouso, ficha no 0, no 80 graus, 12 nós. Livre de pouso, 5108, ficha no 0. Boa noite, um vale 73, no ponto de espera agora. Até o ponto de espera, um vale 73. Tá certo. 973, alinhar e manter. Decolagem 180 graus, 12 nós. Informe Itapuã, 07. Informe Itapuã, afirmativo. Muito obrigado. Controle Salvador, gol 1973, você falou. 1973, subo 360, saída da El, vigilância. 360, na subida da El, 1973. De Leda para o 1973. Obrigado. Grata. Subam 340 restrito pelo centro. 340 restrito no 973. Quatro 298, autorizado de chegada Mari, desce para nível 150. 7, torre 1, no 895. Afirmativo, Lisano vai chamar o da torre 1895 aqui na vertical do farol Guardião. Boa noite, Guardião 07. Prossiga. Aqui na vertical do farol de Itapuã, pessoal, autorizado direto, vento 180 graus, 12 nós, chama na final para o break. Livrando aqui o Corolla, vai chamar na final. Primeira nave que chamou o centro. 305, acendo identificação, mantenha nível de voo 360. FRC 445, Recife. FRC 445, Recife. Final para o Grael, Guardião. Tente, reporte solo controlado, vento 180 graus, 12 nós, ajuste 1020. Recife 173. 173, acendo identificação, foi direto. Mantenha a saída, subir para o nível 340 restrito. 340 restrito, não autorizaria abrir. Cada presente vai abrir. Prontamente, muito obrigado. FRC 445, Recife. Minha 313, identifique, chegada bom, ofereça 4.000 pés, 1.020. Gol 2043 Centro. Brasília, frequência 12425 e 12655. Noite. Azul 4298, chame o controle Salvador, frequência 199.8. Reference 445 CC. Azul 4298, identifique chegada Mari, pessoal 050. Deu corretamente. 445 Recife. Boa noite, 3858, alinhado e decolar, o vento no 80 graus, 12 nós. primeira nave solicitou 400. Ok, devido a tráfego, suba restrito nível 340. Boa noite, acena identificação. Mantenha o nível de voo 210. Informa o seu estimado de pouso em conquista. Copiado. Voo 973 Centro. Circuito decola ao 50, controle 198, boa viagem. 98, uma boa noite, até a próxima. Bel tráfego, isso para 400. Já está autorizado nível 400. 250, passando 1.100 pés na saída Momo Frotti. 3250 na Momo. Sobre 370 na Momo, 3250. 3315 Centro. Cabo radar a 7 milhas de onde? Próximo de Coral. Foi na proa de Mari para chegar na Mari. Centro da Gol. É 310, alinhar e manter. Reduz para 1909. Qual seria pro ideal para Buco? 3258 pro ideal é 017. Autorizado direto a Buco. Direto para Nabucco, tá 3258. Muito obrigado. É 310, seguinte nível de decolagem, 18 graus, 12 nós. Corrida na boca. Tá 3258, seguinte, voando por uma 340, limitado por 25 milhas. Tá 3258. Uma hora de 17 milhas, o noroeste, quase sudoeste, cruzando 90 em descida, um erro você descida. Tá, 3258, do tráfego não avista. Let's maintain level 310, confirm MAC number and so call code. Roger. 63310, decola 503, controle 198, boa viagem. 198 graus, boa noite. Salvador, boa noite, Sané 6310. 6310, pelo 350 na PUC. 350 na PUC, 6310. Então, 3258, será que não tinha superado a altitude? Panel centro, solicito que o senhor voe na proa de Cogibo. Proa de Cogibo, está 3258. Para sequenciamento, curva direita para o 225, limite ao localizador. Desce para 3 mil pés. Chinaime 3 no 3, retomo navegação no Pro de Duna, livre LS X-Ray, desça para 2, Pepe. Duna 2, Duna, para a LS. 3858, chame Recife, frequência 2685, alterno 2545, boa noite. Duna 2685, alterno, Duna 2545, tá 3858, boa noite. Estabilizado, azul 4298, seu Fabio. 4298, torre 1 no 895. 895, boa noite. Salvador, o azul 4298, boa noite, sinal da 10. 4298, reporte externo baixado e travado. Caraca. 706, climb maintain 330. 224, chamou? Autorizado, Quebec Victor 003. Voa no 543. Chame 1-24-25, Brasília. Pistão externo, baixar travado, azul, 4298. 4298, livre pouso 180 graus, 129, ajuste 1020. 780 com 12, livre pouso azul, 4298. Zero, identifique chegada bom de 4.000 pés, 1020. 3 no 0, chame Recife, 2008. Uno 4537. Chame 124 decimal 25. Localizador 6393. 6313 torre 1895. Oscar Romeo Golf, sem intenção de posição no 097. Vem na projetona na presença, rebote pra cima. 9810, reduza para 2409. Então, 3436, mantenha 350. Uno. Oi, boa noite, acelera 6313, passando o externo mais tarde. 6313, o vento 180 graus, 12 nós, 12 nós, 1020, foi autorizado. Depois, 6313. Golf sobre a cidade de cara. Gente, o meu Golf está prosseguindo para o ILS e no ideal desce para 2.000 pés com 1.020. Tem condições de incrementar a velocidade? E tem condições de manter até Duna? Ou mantenha 200 nós até Duna, o meu Golf fica para 2.000 pés. Com 096 após aeronave na curva da 190, linha de mantida. Alfa Romeo Golf na proa de duna? Tente. É 313, solo 04, direito, no 211. Direito, 219, né? 211. Abre o nome, cara. Gol no 170, mantenha 370, vigilância, foi na proa de Pavog. É mais, chegar na mais. 096, livre decolagem, 180 com 12. Dan, 3525, centro. Dan, 3525, para Guarulhos. Chame 124, decimal 25, chamando Brasília. Decolar 06, controle 119, decimal 8. 198 com 1096. Zero 5, vigilância, mantenha 370, tudo zero, voa direto para a bog. Ativo, 198, 10. Obrigado. Dois, confirma a frequência do contato no 096? 119, decimal 8. 198, obrigado. Boa noite, gol 1096. Gol 1096. Contato na colagem, estou no nível de voo 370, não precisa sair da mão. 370 na mão, 096. Bravo e uniforme, gol 1096. Azul, 6983, centro. Azul 6983, chame agora Brasília, 124, decimal 25. Boa noite, aqui é o Centro Recife. Mantenha nível voo 370, acione identificação. Oscar Romeu Golf, baixado travado, forma transporte de firma. Papa Tango, Oscar Romeu Golf. Gente, Oscar Romeu Golf, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 1 a 2 nós. Oscar Romeu Golf. Centro 293. 305, até o nível de voo 220, 220 autorizado. 5218, passando 145, contato radar. Baixada de conquista 27 mil. Aqui o Recife 26.25, caso negativo, 25, decimal 45. 2685, 2545, bom, vamos lá, vai. Boa noite. Voo 1293, acione identificação, mantenha 360. Boa noite, gente. 360, voo 1293. Oscar Romeu Golf no solo 13, esquerda, via hotel, para o pátio militar, na escuta até o corte. Oscar Romeu Golf. Fazer um backtrack para agilizar para o pátio militar, tem condições de agilizar? Obrigado. Faça o meu golpe em tudo. Zero, final estabilizado. Baixar travado. 398 no zero, ajuste no 020, continue a aproximação, aguardando pista livre. Tá, vai continuar aguardando pista livre, viu, no 020. negativo, acho que o meu golfo era à direita na hotel, o senhor passou da hotel, ok? Vai prosseguir até a cabeceira no zero, vai livrar à esquerda na Charlie, ok? Agilizando, então eu tenho que estar pegando a aproximação a 4 mil da cabeceira, ver a Charlie. A primeira esquerda, ok? A primeira. Cheque o trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Baixa travado, Rio 9890. Baixa o meu gol que chama solo 1211. Tendo indicação, mantém o nível de voo 360. Você está reduzido devido à aeronave que está indo para o mesmo destino na sua frente, né? Posição de uma hora. Perfeito, então.